já ensaia bordada. Vem pra mim, senta pro pai. Vem provar do meu vugui vugui. Vem pra mim, senta pro pai. Vem provar do meu, do meu, do meu, do meu, do meu, do meu. Vugui vugui vugui vem, vugui vugui vugui vai, vugui vugui vugui. Aplico o golpe é no macete, oh. A novinha atual, ela é tudo no interesse, oh. Chega tão sensual, aplico o golpe é no macete. You for me, I love you. Vuki, vuki, vuki, do meu, do meu, do meu, do meu, do meu. Vou que vem.